Nós temos que ter um diálogo com as autoridades centrais, com o poder central, temos que exigir, temos que ter capacidade de negociação. Mas há uma coisa da qual não podemos abdicar. É se a classe política nacional, se o governo, se quem tem a obrigação e a responsabilidade de responder, não tiver essa capacidade, nós temos que recorrer a outro arma de soberania. E temos que ter a legitimidade de uma Assembleia, neste caso da nossa Assembleia e desta Associação, que legitime uma direção para poder, a qualquer momento, se a resposta política não chegar, poder recorrer aos tribunais para impor, para exigir a resposta da parte desse mesmo Estado. Isso, disso, não podemos abdicar. Isso aconteceu nos últimos tempos, nos últimos 4 meses, da parte de outra associação do género da nossa, e colocou sempre essa espada de Damocles em cima do poder político, que é a possibilidade de uma ação coletiva contra o Estado. E é por isso que aqui estamos. Se tudo falhar, se a negociação falhar, se o poder político nos continuar a ignorar, nos continuar a qualificar como portugueses de segunda e de terceira, nós temos que ter a legitimidade das nossas gentes, da associação, dos associados, para recorrermos aos tribunais e colocar uma ação coletiva contra o Estado. Dizendo que chega de incúria, que chega de falta de respostas e temos que ter essa capacidade de exigir ao Estado, nos tribunais, que nos dê uma resposta. Espero não termos que chegar lá. Mas quero, se tivermos o momento de negociar, de exigir, termos sempre a possibilidade de ter essa espada na mão e ameaçar o poder político com isso. É muitas vezes isso, e tem sido muitas vezes isso, que tem criado o respeito do poder político para com outro tipo de associações que existem do mesmo tipo que a nossa. E nós não podemos abdicar disso. E é isso que vos peço a todos.